Anamia 200, desça e mantenha 4000, número 4 na aproximação. Desça 4000, hoje, né, 620. Serra Tenhanco, número 5 na aproximação, Silvetor, curva direita por 240. Silvia Falhas, Iravar para Simbra, na marcação 1-1-0. Taxi via Alfa Juliette, porta 03. Alfa Juliette, 03, Campeão. Momento a presença da ideal, ok? Vitor, se a identificação desse mantenha 5 mil na chegada à mar, aguarde procedimento LS e LS X-Way, ajuste 1-0-1-2. Alfa Golf Charlie, chame torre 118.95, passou Duna. 1895, uma boa, senhor. Obrigado. É. Oxané 6255, desse mantenha 2000. 2010, 6255. Gol 1162, autorizado final do procedimento ILS. Com curva pela direita. Gente, chame para o cancelamento, o Alfa Gol Charlie. Já está chamando, propõe da presente, já está avistando. Gente, regras visuais 837, segue para 17, com base pela direita, encurtando na medida do possível, reporte base para final. Vai reportar. Zero desça e mantenha 3000, velocidade agora 200 nós. 3000, 200 nós. Serra Hotel Yankee, velocidade 1970, Serra Hotel Yankee descendo para 3000. 1970, desce, mantém 3000. Oxané 6255, reduza para 1990 nós, irá seguir tráfego da Gol já em redução. Tem um Einstein 37 aí, 800, à sua frente a 7, 8 milhas confirmando. Reduzindo 6255, passando 230 para 190. Oxané 6200, inicia redução para 1990 nós. 190, 6200. Solicitando acionamento, confirme. Gente, altímetro 1012, livre taxa para ingresso. Gente, mantém o ponto espera Lima Bravo Lima. Escuta? Escuta ao passar aí o Bali, antigo Casquinha de Siri. Gol 1162, complete final do procedimento, torre 1118 decimal 95. 1189 a torre, gol 1162. Faltou 5, 1189-5. 1-1-8-9-5, graças. Oxané 6255, autorizado final ILS. Reportaria estabilizado, 5-5. Oxané 6200, desse mantenha 2000. 2000, 6200. Azul 4207, chame Recife agora, 1-2-5-1, alterno 33, decimal 95. 2-5-1-3-3-9-5, 4-2-0-7, boa. Boa. Tempo de espera será o número 2 para a 17, Juliette Charlie Lua. Torre Salvador, eu vou no 162. Vai passar o Índia Sierra, baixar travado. Sente o 162, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando pista livre, o 162, gol. Bravo Lima, livre ingresso, repartilhado e pronto. Golf Charlie, solo 40, livre à esquerda na Lima, retorna via Mike Quebec, mantém a posição na Quebec, aguardando para o cruzamento. Condono 62, livre pouso na 10, vento 100 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, cono 0, 1012, gol na 162. Devido a sequenciamento, vai manter posição alinhado, estimado 4 minutos, Lima Bravo Lima. 5, CNA 6255. O Zé Hotel Yankee, curva esquerda para o 180. Boreal 6255 da CNA ILS. 6255, reporte externo. Reportarei. Hotel Yankee, esquerda, proa 120, reposte localizador estabilizado. Centro no 30, reposte lote estável, se aperta. Salvador, bom dia, tá 3191, ponto de da 10, está pronto. Bom dia, 3191, não mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, tá, 3191. Simbra, 6255. Gente, vento no 20 graus, fono 3 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Na sua escuta. Autorizado por 6200. Afirmo, autorizado final do procedimento. Autorizado, 6200. Fundo 62, solo 43, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, gol 1162. Você acha que é Vitor, desce e mantém a 3000? Positivo, descendo para 3000 pés, Vitor. Xané 6200, chame torre, 118, decimal 95. 8956200. Yankee Delta Charlie, chame torre, 118, decimal 95. Charlie, gato. É o Marcos? Ele. É? Ele mesmo. Ah, mudou de aeronave, hein? Yankee Delta Charlie. Abraço. Continua a aproximação, reporte externo. Controle Torre Salvador, é o Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, informa intenções. Pousar, se possível, direto na parte da área. Gente, estamos com sequenciamento, segue para o farol de Itapuã, vai manter o farol de Itapuã aguardando para seguir. Ok, posso aproximar para 35 e seguir depois para o passeando? Negativo, estamos com a aeronave alinhada na 17. Vai ser autorizado direto para o Pátio 5, quando possível, Yankee Delta Charlie. Ali 0126, irá prosseguir para Salvador Visual ou instrumento? Lá, chama o controle, prossiga, azul 4082. Utilização 340 para Guarulhos. 395 Guarulhos, 34030, defesa Lu no meio. Decola pistão 0 com a direita, será da Leda Bridge. Controle 119.35, acena 51152. 200, vento 120 graus com 139, aguarde pista livre. Acho que eu também é 200. Acho que é Golf, irá prosseguir para Salvador, instrumento ou visual? É, não entendi, não copiei. Aqui Delta Charlie, visual continuando na curta para 10. Afirmo. Segue na retaguarda do mesmo sem interferir para o Pátio 5, direto. Tá, alegrado. 6200, livre pouso na 10, vento 10 graus, cono 3 nós, altímetro 10, 12. Livre pouso na 10, 6200. Entendido o visual, então mantenha regras de voo visual via corredores, mantendo regras de voo visuais via corredores, Veracruz após Paripe, com código 0126, Papa Romeu Mike, Oscar Golf. Eu ponto espera devido à aeronave decolando da outra pista. Tá 3 avião. Seu Yankee, chame torre 118.95. Boa. É que sei, eu acho que é Vitor, tem se mantém 2000, autorizado final LS. Positivo para 2000 pés, autorizado final ILS, X-ray, acho que é Vitor. Passa travado. Bom dia, seu Hotel Yankee, é parte externo. É parte externo. 200, solo 47, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito, decimal 9, obrigado. Charles Lua, livre ingresso, é partilhado e pronto. O Michael chegou, virá prosseguir para a pista 97 ou 90 para pouso? Ventou no 10 graus, cono 3 nós, altímetro no 0, no 2, repartição do controlado. Dale. Lima Bravo Lima, decolado aos 4-8, controle 119 decimal 35, low. 935, boa, Lima Bravo Lima. Lima Bravo Lima. Lima Bravo Lima, contato sub Martin nível 280 CDL Leda Bridge. Tá, o Leda Bridge, sub Martin nível 280, o Lima Bravo Lima. Tá aí, aqui. Yankee livre pouso na 10, vento 100 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 2. Estado 10 no 2, livre pouso, Serra TEC, obrigado. Yankee Delta Charlie, solo 49, frequência livre. Controle de Salvador, o X-ray, eu acho que é Vitor, tem condições da presente. Está na 17, caso que eles tenham interesse, aceitando a reputação. Modificadas, irá prosseguir, vai cancelar agora no momento? Possível, vou direto para a 17, cancelaremos. Modificadas, chega aos 50, pista para o estudo de tráfego. X-ray, eu acho que é Vitor. Aguarde apenas a base pela direita para a pista 97. É positivo, o X-ray Oscar Vitor descendo para a altitude de tráfego, para a base pela direita 17. Confirme a sua, caso queira retorar. Confirmado, 370, Opel Whisky 58, decola 990, Pouca Caju, 1935, transponda 5152. A posição número 612. Aí, pronto, puxa, bom, 790. 895, bom dia, Vitor, grato. Bom dia. Vitor na escuta da torre. Patango X-Ray, Oscar Vitor na escuta da torre. Oi Salvador, bom dia, Patango X-Ray, Oscar Vitor. Bom dia, prossiga. É, estamos na, no momento na base pela direita da 17. Gente, X-Ray Oscar Vitor vai ingressar no sinal de 3 milhas para 17, aguardando a autorização para pouso. Positivo, aguardando, Vitor. Chat Charles Lully, decolar da 17, vento 1-0 graus, como 3 nós. 3191 ali, mantém 1-0. 3191 ali, mantém, questão 1-0. Serra Hotel Yankee, solo 5-2, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 2-9. Bom dia, Papa Tango, Alfa Yankee, livrou na Delta para o Fox 3, operação de valores. Delta Yankee está autorizado, quilo 43, confirmando, vai pernoitar no 43. Operação de valores, preciso uma hora do sol, Delta Yankee, quilo para o Fox 3. Carvita livre, pouso no 17, vento 1-0-0 graus, como 3 nós, altímetro 1-0-1-2. James tem livre, pouso, pista 1-7, X-Ray, Oscar Vitor. Jet Charlie Zulu, decolado ao 5-3, controle 1-1-9, decimal 3, 5, bom voo. Obrigado, 0-3-5. Sou Papa Tango, Juliette Charlie Zulu. Juliette Charlie Zulu, mantém a regra de voo visuais no corredor de Axé. É posse passando o farol da barra. Bota lento. Passa, sobe. Acredito que tem uma viatura se deslocando pra... pra sala já. Próximo sinal. Decolado ao 5-4, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 119-35, tá 3-1-9-1, bom dia. X-Ray Oscar Vitor, solo 5-4, informa o pátio. Controle Salvador, bom dia, tá 3-1-9-1, no perfil da Elleda. 3-1-9-1, contato sobre mané, nível 340, na saída da Elleda, pós bridge. Eu leio após o vídeo, tá 3 ou 9 ou não? 10 mil por 4 horas de 2 dias? 5. Apiram 2 mil e autorizado o final do procedimento, do 4082. 4 horas de 2, 2 mil, não. Controle da 3091, beleza, valeu. Mike Oscar Golf, chame torre 1895 para pouso. Mike Oscar Golf. Qual é a sua cura ideal para morro? É ideal pra fazenda é a 319, 320. 319? Corretão, 219? Não, 3, é, 320, tá? Não, no 7 é parte final de 3 milhas. Tá pra final de 3 milhas, tá aprovado, mas tá sabendo. Ideal, de saída subindo para o 065. Sente o Charles Zulu. Florestan 319, na autoriza voar Leda. Inicialmente da El, o TAN 319. Sente, da El, o TAN 319. Matilde, temos pressa aí com velocidade ainda reduzida no mesmo perfil da subida. Sente, TAN 319. Lima, Bravo Lima, chame agora Recife Frequência 1251, na antena 133.95. Chegou na 3395, boa, o Lima, Bravo Lima. Tan 319, autorizado direto bridge. Direto bridge, tá 3191. Azul 4082, chame Recife, coisa, chame Torre agora, 1118, decimal 95. 295, Torre Salvador, 4082. Juliette Charles do Luxo, ele prosseguiu na radial ideal de saída, subindo para o 065. Charles Julieta presente, na radial de saída 320, subindo para o 065. Externo? Lá no externo, 482, meia milha dele. Sente, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Vento 1 no 0 graus, cono 29, altímetro no 0 no 2. Estou aguardando autorização. Sobre pouso no 0, vento no 0 graus, como 29, altímetro no 0 no 2. Sobre pouso, 482. Caso cargo, solo ao 59 em forma pátio. Frente livre táxi, pátio 5. Cono 790, autorizado, puxa a portagem. Ah, autorizado, chamarei. Autorizado, puxa a portagem, 3895. 4082, solo 00, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Alfa Juliette, botão, reporta antes da Juliette. Alfa, eu vou reportar antes da Juliette, o azul 400. Confirmando a aeronave de Mocópolis. 956, Galeão 360, VP Zulu no 0, decola pistola no 0, curva à direita, seta da Eulê da Bridge. Controle 1 no 9 decimal 35, aciona 51 no 55. Brava, guarda de cópia, informação em curso é ainda. Senhor destino, Oscar Flamengo Romeu. Rádio Santa. Luiz é bravo na escuta do solo. Sente os cão, informa Romeu. Lua norte do TRMA. Informa Romeu. No transponder, controle 119 decimal 35. Só azul 402 para ingresso no pátio. Aguarde para ingresso. O Tão de Abraço com o seu bem. Sente o seu nome táxi, se chame Torre 1 no 8 decimal 95, ajuste 190 no 2 bombom. Vamos 790 para o táxi, AB de 115, 3 horas e 30, alterna Natal. O Gol 790 vai seguir o Airbus da TAM até o ponto de espera. O ponto de espera vai chamar a torre em 118 decimal 95, ajuste no 092 e mau voo. Seguindo a nave da TAM, na Índia, a ponto de espera 18 para 5, no 092, com 790, obrigado. Tá, 3895 para o táxi com 1952 a bordo, 3 horas e 30 já na minha alterna Galeão. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, sua direita, ponto de espera, torre 118 decimal 95. O ajuste no 012, bom voo. Luiz 12, obrigado, direita, 2295. O azul 4082 após a passagem do Boeing da Gol, ingresso Juliette 08, portão. Após a passagem. Juliette, Charles Zulu, controle. Tranquilo. Você me chamar de pouso? Aguardo. Oceania 6213. Oceania 6213, muito bom dia. Copia 360 para Galeão, informação em curso de jet. Copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 360. Decolada 1-0 com curva direita, Zael, Leda, brise a saída. 5-1-7-2 o transponder, controle opera 1-1-9-35. 360 autorizado Galeão, saída Zael, Leda, brise, 1-0, curva pela direita. 5-1-7-2 o transponder e o controle acionado 35, né? 6-2-1-3. Você é 6-2-1-3, eu confirmo o transponder copiado. 5-1-7-2. Cotejamento correto, então pushback, acionamento no 04. O Salvador, Trip 5-3-6-7. Trip 5-3-6-7, bom dia, informação em curso Juliette, copia 190 para João Pessoa. Firmou. Autorizado Salvador João Pessoa, nível 190, conforme indicado, decolada 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5403 no transporte, controle opera 119-35, Trip 5-3-6-7. 190 João Pessoa, decola 10, curva esquerda Pucaracaju, 5403-1935. Trip 5367, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento no pátio 3. Vou dar para pushback acionamento, pátio 3. Estou aguardando aqui um momentinho para iniciar a decolagem, pode ser? Quanto tempo? Ah, uns 30 segundinhos então. Gente. Obrigado. Gol 7-9-0, ponto 0, pronto. Gente, gol 7-9-0, mantenha o ponto de pé. Gente, vamos ver. 3 mil pés, voltímetro no 0, 1-2, vigilância radar. Juliette Bell e Blue Delta, mantenha o nível... Tá subindo pro nível 100? Mantenha o nível 080 e forma passando o Conde. Mantenha o 065, Juliette Azulu. Bravo, que Luiz, que Juliette, confere. Autorizado Salvador, Salvador, no meu pé, corredor Axé. Decola 97, curva direita, 01 no meio, padrão. Controle 1-9, decimal 35, bravo, que Luiz. Então, 3895, decolada, zona 0, chama controle, 1-9, decimal 35. 0935, muito obrigado, tenha uma boa tarde, tá? 3895. Salvador, boa tarde, tá? 3895, tá passando 1200 agora na sua escuta. 3895, contato radar, subindo o 340, perfil da El. Da El, subindo ao 340, tá? 3895. Olha aí, possibilidade de voar direto posição dura, tá? 3804. Negativo, mantém a chegada. Mantém 3804. padrão. Voo 9790, autorizado a decolar a pista 90, vento 190 graus com uma dúzia de nós. Beleza, como é que voa 9790? Acionar Xami Táxi, Bravo Kilo Whisky. Possibilidade de voar bridge? Aguarde. Voo 9790, decolada zona 2, controle 19935. 19935. Boa tarde, voo 9790. Voo 1790. Sou para o nível 370 do Fio Puca, acione 5162. 62, 370 na PUCA. Decolagem a critério do comandante, na tarefa vai reportar, reporte para o PSOL. Fora do solo, zona 3, controle 119.35. 119.35. Boa tarde, ação de identificação, autorizado chegada a mar e desça para 4 mil pés, está o time, estou no 012, vigilante. Tá, Maria Brava, prossiga. Positivo, decola bem mar, vai para Jacuípe, na proa 340. O Tango de Abravo, vai bater mil pés? Autorizado. Bater mil pés, informe 20 milhas fora, caso não receba o controle, modifique a frequência com 2, 3, 4, 5, poderia informar o estimado de pouso? Positivo, estimado para o Zona 535. Zona 535? Vai chamar 20 milhas fora, Bravo. Estimado de pouso 1535. Solo, salvador, boa tarde, voo 9864, informação em curso é Juliette, copia 370 para Maceió. Afirmo. Autorizado Salvador Maceió, nível 370, via UP Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju. 5410 no transponder, controle 119.35. Autorizado na Cidade, 2670, foi, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Aracaju, transponder 5410, controle 119.35, fogão 264. 1864, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento. 395 da Tama, passa nível 1560, chama o centro Recife, frequência 1251, na Tama 3395, boa viagem. 251, 3395, tá, 3295, boa. Identificação, José Bravo Delta. Estou radar 69 milha Nordeste Salvador, mantenho nível 080, Rui Brasil R de Salvador, informa o Delta de Cida, ajustar o time, estou na 092. Bola 790, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 12685, alterno 2365, boa viagem. Zero. 3204, complete aproximação, chame tuas, 1086, bom pouso. 1086, bom trabalho. Pressão 10895. 3216, desça para 2000 pés, informe no curso localizador. 250, poder utilizar 3216. Informação em curso direto, aguarde cópia, pesare da L da Bridge para o Rio de Janeiro. Cópia da L da Bridge. 5 a 60 milhas no Oeste de Salvador, entendido que o estimado de pouso no 550, chame o centro Recife, frequência 12685, são 1260 até 1288, boa viagem. Controle 119-35, chame 6254. Autorizado aí, com o fechamento correto, chame pronto, se tiver questionamento do 01. Alô, boa tarde, do 4463, Ilhão, 1980, pronto 4, incêndio da Juliette. Azul 4463, bom dia Juliette, confere, autorizado Salvador Ilhéus, nível 180, conforme solicitado, decolador 10, curva direita, saída da El Leda, após direto Ilhéus, 5401 no transponder, controle 119-35, o Azul 4463. Estamos autorizados para Ilhéus, decola da 1-0, curva direita, saída da EL, após Leda, direto Ilhéus, 5401, no transponder 935, é o controle para o 4463. Azul 4463, cotejamento correto, chame pronto para o Chevec e acionamento, o Azul 4463-08. Toca o gol 556, acionamento. Acionamento que do comandante, chame para o táxi, o próprio Chevec e o gol no 556. Boa noite, 864, posição 1-1, equipe solo, chame para o táxi. Delta Lima Alfa, disso para 2000 pés, estou o time, estou na 02, forma no localizador. Trip 5367, remota 03243, quando a equipe solo, chame para o táxi. Livre, retorno para o táxi. Nova Chané 6213 para pushback, acionamento no pátio. Chané 6213, para a equipe solo, chame para o táxi. Para o táxi 62. tá, pelo 962. Tango Índia Bravo, modifique frequência, tá 1, 2, 3, 4, 5, combinação que tem mais tráfego, bom voo, Tango Índia Bravo. Bravo, que ele diz que ele tem condição de decolar de imediato, é autorizado? Tá 3804, solas 23, ali pra direita, ano 2, ano decimal 9. Direita 29, bom trabalho. Até 500 pés, ajustou o altímetro na zona 2, informe 15 milhas de Salvador. Alfa 2 Guilherme 3204. Alfa 2 Guilherme 3204. Alfa 2 Guilherme 3204. Alfa 2 Guilherme 3204, táxi Alfa, portante 2 Guilherme. Solo Gol 1167, boa tarde. 1167, muito boa tarde. Informação em curso a Juliette. Copia 360 para Guarulhos. Copio com a Juliette. Autorizado Salvador Guarulhos, 360 ao nível autorizado. Decolada 190, curva direita da Euleda Bridge, onde irá interceptar o Peugeot 16 até Belo Horizonte, direto trilho conforme a rota do plano de voo. 5427, o transponder controle opera 119.35. O Airbus 320 da que acabou de pousar na 190, e decolagem em pista 97. Direto 120 graus, a 219. Direto 35427, 1935. Com o 967, contestamento correto, são em pronto, feedback acionamento. Estamos na posição número 10, em breve chamarei. Boa noite. Confirme só o alternativa e autonomia. Autonomia 02, Salvador. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera vai chamar torre em 118.95, ajuste no 02, segue o Airbus Jaúche. Para a Juliette, até 3204. Vai aguardar na Juliette. Salvador está 3216, levanta o pescoço. Está 3216, boa tarde, Alfa, reposta da Juliette. A retaguarda, mantém a retaguarda do aeronave da companhia. Contando para a Juliette na 3216. Alfa 56 para o pescoço. Para o táxi, 6216. Prossigo já de táxi, você não é 6213. E vamos lá, 109 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Guarulhos. 109, 4 horas e 5, Guarulhos, livre táxi até o ponto de espera, via Índia, sua direita, ponto de espera, torre, 118.95, ajuste no 012. 1895, obrigado. Que é o papapapá, Delta Lima Alpha, estabilizado, ILS X-ray, 0. Delta Lima Alpha, check trem, livre pouso, pista 1-0, vento no 3-0 graus, a 12-9. Livre pouso, reportará com check de trem, o Delta Lima Alpha. Salvador, trip 5, 367-64 de POV, 4 de autonomia, terra Recife, qualidade. 64, 4, 4 horas de autonomia, confirme a alternativa? Sim. Reposta o ingresso no pátio principal. Reposta o ingresso no pátio principal. 3216, vai ingressar a Juliette 06. Vai ingressar no Juliette para 06, 3216. Bom dia, informação em curso da Juliette, copia 025 para Siri. Ciente, autorizado Salvador Siri, 025, corredor Axé, decolador 17, curva direito, restrita a 1.000 pés no corredor da liberação do controle, 0153 no transponder, controle 119, decimal 35, aguarde para cotejamento. Mantém ponto de espera. Trip 5367, após a passagem do Airbus da à sua frente, ingresse no pátio principal. Índia no ponto de espera vai chamar a torre em 118.95, ajuste no 012, retorno com a outra nave da TAM que está parqueando no 04. Relativo ao as duas aeronaves da TAM, ponto de espera 1895. Boa tarde. Quilo Romeu, acha a copia? Ficou três, por gentileza. Bom dia, sem identificação, autorizado de chegada à malha, desce inicialmente para o nível 070, estou altímetro no 0, no 2, vigilante. Contexto, por gentileza. O 962, pode voar hoje da terra? Até a chegada, 962. E 198, decimal 95, o ajuste no 092, bom voo. Salvador, Oceania 6254, posicionamento. Oceania 6254, aguarde para pushback. Certo, então é a sua identificação. Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar. 24076, reduz a velocidade para 250 nós. 2340. Cruzado LM, mantém pistão a zero, chaneamento 213. Delta Lima Alfa, no solo 30, livrar direita no 21, décima 9. Hotel Juliette Serra, tá na referência de visuais. Siga pelo corredor forte, informe a 20 milhas de Salvador, confirme altitude, 1.000 pés. Delta Lima Alfa, confirme para estacionamento. Para 2.000 pés, estou altímetro no 0, no 2, forma localizador, guarda 962. 2.000, guarda 962. 3.000 pés, estou altímetro no 0, 1, no 2, forma localizador. 3.000, informa Lopes, 3.144. Whisky Serratão, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 0, 5, 7. Aceleração, 055. Então, quando a equipe de solo e chame para o táxi, se forma a sua cauda ficar dentro do pátio 3. Ok, posiciona lá dentro do pátio 3. Obrigada. Hotel Limatã, eu chame 2-3895, bom pouso. Está zero, é o Papa Tango, Tango, Tango. Liga o telemetrado. Telemetrado, passou o telemetrado, tá visual com campo de intenções. É um pouso no 73, alça de barco de passageiros. Projeção é 6213, se coloca. 6213, contato radar, super nível 360, perfil da EL. 360, guardando quando possível, beleza. O Xané 6213 decolou aos 33, controle 119.35. Xané 6254 só vai diminuindo um pouco a velocidade, que vai ingressar agora o tráfego de pequeno porte, ali na Juliette, vai contornar o pátio principal, não vai interferir. A rolagem do gol ali, mantém pequeno zero. Curva à direita, proa 060, isso certo. E uma após a passagem do Xané, a sua calma que vai pro pátio, que vai puxar pro pátio 5, pro pátio 3, o senhor conecta o chão para o táxi. Tente após o outro chantageiro. Prossegue direto pátio 3, evitando sobrevoo das aeronaves. Venta de 1 ou 2,0 graus com 13 nós, rebote quando no solo controlado. Direto, cruzamento, reportarando controlado, Tango. 4.500 pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé, restrito a 1.000 pés para liberação do controle, 0123 no transponder, controle opera, 119.35, o quilo que deve ser. Afirmativo, solicitação prosseguir visual, até a terra de aviação, Gente, regra de voo modificada 1534, desça para 1.500 pés, informe visual carota. Descendo 1.500, chamar de vitória. Mike e Juliette, Romeu, prossiga. Boa tarde, prossiga. Quebec vai manter a posição e vai chamar a torre em 118.95 para o cruzamento do cão. Eu eco. Aguarde. Salvador, boa tarde, igual 864. 864, contato radar supra, nível 370, perfil Puka. 370, Puka, igual 864. Estabilizou, igual 962.